Peronistas, todos unidos triunfaremos y como sempre daremos um grito de coração, viva Perón, por esse grande argentino que tem sabido conquistar a grande massa do povo, combatendo o capital. Perón, Perón, você é o maior, meu general, você é demais. Perón, Perón, grão condutor, você é o primeiro trabalhador. A única verdade, a realidade. Pelos princípios sociais que ele estabeleceu, o povo inteiro está unido e grita de coração, viva Perón, por esse grande argentino que trabalhou sem cessar para que reine no povo a igualdade e o amor. Perón, Perón, você é o maior, meu general, você é demais. Perón, Perón, grão condutor, você é o primeiro trabalhador. Imitemos o exemplo deste varão argentino e seguindo seu caminho, gritemos de coração, viva Perón, por essa Argentina grande com que São Martin sonhou e a realidade efetiva que devemos a Perón. Perón, Perón, você é o maior, meu general, você é demais. Perón, Perón, grão condutor, você é o primeiro trabalhador. Perón, Perón, você é o maior, meu general, você é demais. Perón, Perón, grão condutor, você é o primeiro trabalhador. Perón, Perón, você é o maior, meu general, você é demais. Perón, Perón, grão condutor, você é o primeiro trabalhador. Perón, Perón, você é o maior, meu general, você é demais. Perón, Perón, grão condutor, você é o primeiro trabalhador. Perón, Perón, você é o maior, meu general, você é demais. Perum, perum, gran condutor, você é o primeiro trabalhador.